andrecedesmoral.com.br. Melhor repertório do Brasil. Príncipe dos Paredões. Surtei, agora vou ficar solteiro. E não caio mais nessa conversa. Te dei meu coração, você não quis cuidar. E nem deu valor, com o mesmo blá blá blá de sempre. Tô bloqueando a gente. Prepara pra sofrer em dobro. Nunca mais vai me ter de novo. Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar como dormir no parque todo. Prepara pra sofrer em dobro. Nunca mais vai me ter de novo. Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar como dormir no parque todo. E não adianta chorar, que eu não vou mais voltar. E pra cantar comigo ele, Cardi Love, nascido e criado no brega, Simbom. Estoura o príncipe dos paredões, papá. Ô Simbom, meu nome é Cardi. E agora vou ficar solteiro. E não caio mais nessa conversa. Te dei meu coração, você não quis cuidar. E nem deu valor comigo, blá blá blá de sempre. Tô bloqueando a gente. Prepara pra sofrer em dobro. Nunca mais vai me ter de novo. Eu não sou de brincar, mas vou te ensinar. Você é top, muito obrigado pela participação. Estourou.